Gol no triplo 3, Constantin, cópia. Congonhas 360, prepare a saída da Eule da Bridge aguardando. Da Eule da Bridge no 360 aguardando, no 333. Zero, não escuta? Siga, não escuta. Só confirmando pro AB 27 ou 127? 127. Sim, de copiar. Solo, Salvador, eu vou no 394, chegar pelo mesmo gate 5. Gol no 394 no 5. Totalmente pronto? Afirmo. Autorizado, reporta ataque. Gol no 394. Autorizado, reporta ataque. Gol no 394. Bom pouso. Você, boa tarde. Pronto, cópia? Pronto, cópia. No 333. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do 1-0, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-7-1 no transponto. Autorizado 360 para Congonhas, decola da 1-0 com curva direita na da El, Leda, Bridge. Após uppers do 1-0, intercepta conforme o plano de voo. 1-2-0-8, controle. 4-7-1-1-0-1-0-1-3-3-3. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol no triplo 3. Vai chamar para o acionamento no 3. Patrônio, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada bom, desça para o nível 050, estou altímetro no 099, vigilância radar. 050, na bom, fechamento é 1-4-1 na sua identificação. Correndo 26, vai fazer um pequeno desvio à direita da rota. Quer fazer reto a formação? Autorizado. Obrigado. Fazer o 41 no meio, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda. Proa 050. Esquerda 050, azul 41 no meio. Sinair 62, 1-0, livre pouso 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-1, nós. Sinair, livre pouso 1-0, Sinair 1-2, 0. 3805, após pouso passar 0 nave da Avianca, a linha e mantém na pista 1-0. No tráfego na final, a linha mantém 1-0, 3805. Paulo, Paulo Salvador, gol 924, POB 128, 138, corrigindo, 138, alternando Salvador com 2 horas e 14, pronto para táxi. Copiado 132 no POB, taxia via Pátio Índio Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da Torre 1, 18, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, gol no 924, bom voo. Corrigindo o POB 138, livre táxi de Apache e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando pronto, chama 2386, gol 1924, ajuste 1019. Sente copiado, POB 138. Ali mantém, bravo Kloiski. 4196, desça para 2000 pés, altímetro 1099, nesta proa está autorizado interceptar o localizador. 2019 nesta proa intercepta, 4196. 626, reduz a velocidade para 2,10 nós. 4, Gabriel 125, agora estamos alternando Campinas, autonomia 0320. Gol no 394, vai seguir o bang da companhia, prosseguindo até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera chama a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1019. Seguindo o bang da companhia, passando agora o través 07, ok? Tenho o tráfego aqui da companhia, seguindo o mesmo, ponto de espera da 1186, obrigado, bom dia, senhorita. Oceaner 6315 mantém a posição entre o ataque São Juliette, após a passagem dos dois tráfegos da Gol, ingressa Juliette 04 ao portão. São 3805, vento, 1,50 graus, 1,2 nós, livre decolagem, 1,0. Boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi São Juliette para ingresso. Alfa, São Juliette, 2,0. Kiloiski está pronto. Vento 1,50 graus, 1,1 nós, Bravo Kiloiski, livre decolagem 1,7. 6,2,6, venturação para sequenciamento, curva à direita, proa 2,3,5, limitado pelo localizador, tripe 5,6,2,6. Direita 2,3,5, tripe 5,6,2,6. Romeu, Zulu, Juliette, Delta, boa tarde. Confirma o pátio que encontra-se? Cinco, só um instantinho, cópia, o Zulu, Juliette, Delta. 4-0, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. Roteiro 2262, 1260, 1288, Recife, roteiro 282. Copiado, 924, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantém o ponto de espera, 0, com 924. Braço que Luiz que abortou. 30 segundos aí. Prezado. Então, aborta na decolagem, Braço que Luiz, reporte para uma... nova decolagem, circuito de tráfego. 5,6. Gente, mantenha 4,000, 5,6, 2,6. Valeu. Obrigado, boa tarde. O Papa Romeu Zulu, Juliette Delta, Transcop. Autorizado para Sierra November Delta Hotel, inicialmente 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 1.7 com curva direita no via corredor Axé. O controle em 1.20 decimal 8, a torre em 1.18 decimal meia dúzia e aciona 5.462 no transponto. Gol 600, vento 1.50 graus, 1.0 nós, livre decolagem 1.0. 1924, observa a rolagem da aeronave da companhia após a Lima, tem opção no zero. Após a rolagem, de galera manteram no zero, gol 924. É, curva na direita, na curva de Duna? Matiu. Torre 1,18, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo, Zulu, Juliette, Delta. E mantém o Bravo Kiloiski aguardando para decolar. Autorizado, reporta táxi, trip 5489. Reportar ao táxi. Só no Papá Romeu, Romeu Fortuna, está para a Copa Pátio 5DZ. Tem paciente. Tem querida condição de passar na frente, ok? Sim, por gentileza. Aguardo. Desça para 3.000 pés. Da presente, voo Iduna. Reduz a velocidade para 1,80 nós. Reduzindo para 180, voa Duna, baixando para 3.000, 3.5, 6,2,6. Controle de saída, é o gol 1600, cruza 1800 pés. 1600, contato radar, surfo nível 370, perfil Puka. Ok, para... confirme o nível 390? 370. Ok, 370 na subida Puka. Xanem 141, reduza a velocidade para 2100 nós. Reduzindo 2100, pode prosseguir descida? Desça para 4000 pés. 4000. Localizador Oeste 4196. 4196, complete a aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. 186, bom. 86, a torre, o meio foco, a perna da direita, a perna. Só confirma o POB, o Romeu Fox Lima? 03, 03, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 1, 1, 8, decimal, meia, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo, Romeu Fox Lima. 1019, 2, 6, a torre, o Romeu Fox Lima, já, boa tarde. O Oceaner 6210 aguardando o balizador? Afirmativo, senhor. Sim. Salvador, Sambuzel, boa tarde, seu papai, o Fox, na parte de vida de ata, profissionalmente. Romeu Fox Lima, copiado, passe 5, livre de saneamento, chame pronto para decolagem, apenas para confirmar a intenção de decolar do pátio mesmo, com o pronote. Ok, sim, o Romeu Fox Lima, reporte pronto para decolagem. Horas e até alterna Salvador. Juliette Delta, boa tarde. Passe 5, livre acionamento, seu táxi. Até o pátio 3, aguardando para prosseguir no pátio principal, ok? Sente, tá visual com a Bianca. Dona 924, decolou 03, controle 1208. 208, calma. Controle Paulo, aquele controle Salvador, aquele cordial do gol, 1924. 924, contato radar, surfa nível 350, perfil Puka. 350, perfil Puka. Boa tarde. Boa tarde, companheiro. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Victor, Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossigo no 1500 pés, estou tímido no 099, vou pro de Paripa, após Simões Filho, fumando visual com aeródromo. No meio de reto, Freud Paris, eu posso não seguir, reportado do aeródromo, então mais que 10, informa com 05 a bordo. Gente, Oceaner 6141, desça para 3000 pés, ajustou o altímetro no 099. Mantenha presente pro, vetoração para sequenciamento. Presente pro, desça para 3000, com 19, Oceaner 6141. 5489. Zero, passa nível 100, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2685, 2545, boa. Sempre estou louco aguardando só o grade, tipo 5626. 5626. Observa a passagem do Embraer da Azul, após ali, mantenha 1-0. Após o pouso da aeronave na condição, ali mantém 1-0, voo 394. 1-18-6, 5626. Salvador, boa tarde, 5626. Constante aproximação, reporte perto, trip 5252, confirmando 5626. Trip, só a mensagem, tem um forte barulho atrás. Confirmando? Traje com barulho atrás e bem metálico. Poderia repetir a instrução por 5626, por gentileza? Afirmativo, como recebe a torre? Agora melhorou. Continue a aproximação, reporte externo, trip 5626. Agora Simbra, externo, 5626. Xané, 6141, curva à esquerda para o 160, informe estabilizado localizador, Xané 6141. Esquerda 160, informar estabilizado localizador, Xané 6141. Eu não copiei, hein? Romeu Foxtrot está na parte de cima da BPA, está pronto para decolar. Ok, aguarde o Romeu Foxtrot Lima. Aguarde, eu já consegue o taco até o ponto da etapa. Copiado, ainda aguardando. Aguarde. Gol no 394, livre decolagem 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-3-2. Livre decolagem 1-0, gol no 394. O Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima, está autorizado o táxi até o ponto espera, aguardando para decolar com o Pro Norte. Positivo, até o ponto espera, do Papá Romeu Fox. 4-1-6. Gol no 333, não escuta? Escuta, no 333. Deixa uma aprendiz para o espectacionamento. Está aguardando a sala outra. Gente. Trip 5489, ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera, aguarde. Mantendo, 5489. Trip 5626, passou o externo, baixar trabalho. Copiado, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, trip 5626. Aguardando a autorização de pouso, 5626. 20 decima 8 e aciona 0137 nos respondos. Boa tarde, 3. Da Papá, o Romeu Foxtrot. Copiado, aguarde para decolar. Aguarde. Afirmativo, para acionamento e decolagem, chame agora a torre em 198 decimal 62, eu tango em Dia Bravo, ajuste em Salvador 1019, tem um bom voo. Nossa aproximação. Tem livre pouso na 10, o vento 130 graus, 129. 5627, obrigado pela informação. Bravo Kilo que mantém a espera no setor sul, com curvas à direita. O Bravo Kilo que informação ATR da trip, bem próxima final da 101 a 1,5. Está autorizado, então, prosseguindo até o farol de Itapuã, aguardando o cruzamento da final da 10. Temos mais outra aeronave em sequência do trip. Tango Índia Bravo, livre acionamento na RMAR, reporte pronto para a decolagem. Se frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, 2545, tchau, obrigado. Salvador, Xané 6141, boa tarde, no localizador da 10. Boa tarde, condição aproximação número 2, 6141, aguarda autorização de pouso. Aguarde. Trip 5489, tem condições de decolar assim que a torre autorizar? Negativo. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e mantém. Trip 5626, solo 10, direita 219. Trip 5626, solo 1219. 1219, trip 5626. Trip 5489, vento 130 graus, 111 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem, trip 5489. Pate 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pate 3, trip 5626, velho. Ah. condições de taxiar pela pista em baixa altura até a cabeceira 17? Até tem quantos anos? Até 17, se você taxiar baixa altura, meu ponto. Então está autorizado ingresso até a cabeceira 17, aguardando para decolar com o Pronos e a baixa altura, o Romeu Fox Lima. Torcida baixa altura até a 17, o Romeu Fox. Zulu, Juliette Delta, mantenha a posição aguardando. E Juliette 09 agora é o portão, em coordenação com a empresa, ok? Em companhia. Juliette 09, gente. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 5489. 5489, contato radar, suba o nível 200, perfil Argo. 200 Argo, na sua escuta, entrada. Casual com capo, Vitor Mike Quebec. Chame 2186, bom pouso, Vitor Mike Quebec. 86, grava, boa tarde. Salvador, 5489. Siga. Possibilidade de liberar a restrição acima de uma centena, 15 milhas? Autorizado. Grato. 3 milhas fora da 17, Vitor Mike Quebec. Torre 1, 18 decimal meia dúzia e aciono padrão 0171. 17, o vento 130 graus, 119, o meu Foxhot Lima. Você está decolando e o meu Foxhot. O Vitor Mike Quebec, informação de tráfego, helicóptero decolando da 17 com o norte a 500 pés. Então mantenha a separação visual com o mesmo e aguarde autorização para pouso Vitor Mike Quebec. Cliente, Vitor Mike Quebec. O Foxtrot Lima, temos a aeronave já estabilizada na final da 107, ainda 1.500 pés. Reporte com o visual com a mesma para a transferência para o controle. Positivo, reportar com o visual com a mesma, o meu Fox Lima. O Bravo Kilo Whisky, Bravo Kilo Whisky está autorizado o cruzamento da final da 1-0, irá alongar a perna do vento, ok? Alongando a perna do vento para girar a base, é o número 2 para 1-7. Temos o Vitor Mike Quebec, aproximadamente 3 milhas da 17. O Foxtrot não visual com a aeronave? Ainda é negativo. Vitor Mike Quebec visual com a aeronave? Afirmativo, senhorita, visual. Ok, copiado. Reporte quando o cruzamento já tiver sido efetuado. Índia November Alpha, passo 4, livre acionar. Samitax. Mais Quebec, na posição 9 horas do helicóptero, senhorita. Copiado. 6141 livrou, chame 1219. 19, obrigado. O Xané 6141 já não escutou do solo? Xané, bom dia, boa tarde, prossiga. Taxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, obrigado, Xané 6141, boa tarde. Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Positivo, gol no 39425, gol no 3325, boa, gol no 394. Romeu Fox Lima. Siga visual, informe 20 milhas fora. Positivo, meu comandante. Fala para a 60, o Fox Lima. O Fox só te lembra, poderia informar o estimado do pouso? A estimada é mais 30 minutos. Alfa, pátio 4, aguarde para o táxi. Vitor Romeu, que prossiga. Quilo Romeu Oscar, ajustou o time, estou no 09, vou na proa de Paripe, após rotatória Simões Filho, formando visual com aeródromo. Informo que estão recebendo com intensidade 4, clareza 2. Autorizando a presença da base para a final do 17, reposto estabilizado, Bravo, Kilo Isca. Paulo Salvador, boa tarde, é o TAM 3561, autorização Brasília. TAM 3561, boa tarde, informação Sierra, Brasília 360, só um instantinho, cópia, prepare a saída Arbor Telepa, aguardando. Arbor Telepa, aguardo. Confirmando na Quebec, vai livrar na Quebec, o Vitor Mike Quebec. Bravo, Kilo Isca, já avistado, final do 17, está autorizado a tocar e arremeter o vento, 150 graus, 12 nós, Bravo, Kilo Isca. Solo, o gol 933 para o táxi, 136 a bordo, 3 horas 46, alterna galhão. Gol 333, autorizado do táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Obrigado, só espera 1186. November Alfa, está autorizado o táxi até o ponto de espera e reporta para ingresso. Ano número 2. Apenas confirmando, o número 2 para decolar. Confirmando, o senhor vai prosseguir para o corredor, o litoral sul, ou vai permanecer no setor noroeste? Confirme. Vai até o porto de Aratu e retorna, senhora, até o Cabral. Ok, então aguarde a coordenação com controle. Aguarde a coordenação com controle, Bravo. Torre, gol no 333, um ponto de espera, dono zero. No 333, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, no 333. Resolu 197, depois com a plan de voo. 208 ao controle, 5503 ao código, tá 3561. 08 portão, chega quando o plano de posicionamento. Tá pronto, 3561. Tá 3561, tá pronto, senhor. Bravo, Kilo Isca, tocou e arremeteu ao 09, prossegue novamente, espera visual sobre o farol Itapuã, aguardando mais um toque arremetida. O Papá, Romeu, Zulu, Juliette, Delta, está autorizado o ingresso, é 107, reposto cabeceira linha ali, pronto. Bono 333, autorizado a linha e decolar, pistão 10, vento 140 graus, 12, nós. Chega a linha e decolar 10, gol na 333. São Índia Bravo, controle frequência no 208. O 208, controle. Oi, controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, São Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga 500 pés, voa para o de Aratu. Tango Índia Bravo, forma visual com o local de posto. Mike Quebec, segue então ingresso pista, passe o 4, reposto pista livre. Passará livre,